bandido, seus arrombados. Cês não se vê comigo, cês tão ferrado, cês tão fudido, seus arrombados. Um passo pra frente, um pra trás, nela é de frente. Uma linha a mais, diferentemente resistente. Nunca um a mais, tô gastando algum pra descolar algum com o último tiro. É a última lida no versículo. Manual, oteio, tap. Distante, eu vou de half cab. Sangue no zóio, manda na base, pronto, dá meu chá e o cap. Olho coreano, levanta a plateia, mandando um flow insano. Quando cuspo lá, eles me chamam de vulcano. Ela sabe que eu tenho a sutura pra sua ruptura. Eu pego bem na bunda dela e ela perde a compostura. A casa ferve, back, Jack Daniels. Me causa excitação máxima, tipo skate no Grand Canyon. Prontinho pro recomeço, ó, desliga o aparelho. Começa tudo de novo, que esse mundo é passageiro. Que se foda sua merda, que se foda seu jeito. Vem com rima repetida, eu não vou repetir o respeito. Eu ilumino onde eu passo, tipo Billie Jean. Procurando coxas apertadas por um mini jeans. Cês não tem mojudão, nojo, eu sou o Mike Myers. Nessa porra a maioria nem são minimis. Puta, são putas, pergunta pra polícia qual a sua conduta. Chute na bexiga, nunca fi, nunca deixar os fragantes em cima. Os coxa corre pra enquadrar, mas já foi duas esquinas. É ruim de catar, precisar de vitamina. É ruim pra morrer, precisar de estricnina. Nós vai comandar, fi, aqui é perifa. Se tem chumbo pra trocar, diz o que cê precisa. Eu corto as tiazinha todo dia no rolê. Boto fogo no assalto, só os loucas se envolver. Tá tudo dominado, santuário é o DP. Cinquentão na Pernambuco e se capota, fode tudo, irmão. Meu tempo é precioso, não conte as horas em vão. Mentiras são mentiras, cadê as novas, cuzão? Puta, são canibais, onde minhas bolas estão? Já reviraram o quarto, cadê as drogas, tiozão? Paga de bandidão latino tipo Scarface. Quer treta comigo? Vem você e mais seis. Ela não entende, eu vou dizer de novo. Eu rimo mal, trepo mal e sou mentiroso. Olho verde, fogo na bargana. Gole de cachaça que a rua me chama. Skate no pé, cortando os carros. Que hoje eu tô boladão, pesadão e brisado. Boladão, pesadão e brisado. Boladão, pesadão e brisado. Skate no pé, cortando os carros. Que hoje eu tô boladão, pesadão e brisado. A criança louco no time. Na de viver dos bagulho, vender os bagulho. A meta é dinheiro, então colabora. Mas se tenta fuder com os bagulho, vai se fuder no bagulho. Cruza o dedo e não provoca o instinto assassino. Eu te pico bem fininho, tipo J-Go. Ensino seu menino a usar shapes de maple. Skate no asfalto, books on the table. Talvez cê perca o medo com um pouco de black label. Talvez o que eu diga não dê nem pro cheiro. Talvez todo gueto escute a mixtape. Wow. Talvez sejam devaneios de janeiro. Talvez eu consiga realizá-los por inteiro. Talvez eu seja o cara chato que mais teimou. Caminhou na brasa, suviana e nem se queimou. Se pá, acendeu um careta, pediu uma breja, comeu uma buceta e depois disso ele se deitou. Foda-se o B.O. e pau no cu de quem peidou. Que nome eu não citei, não vi nem tô. Tentando ir por um caminho mais estreito. E quem é hip hop grita hey ho. Tô não me vem falar de humildade sem ter nem um pouco. Se preocupa com teu cu, filhão, não com o cu dos outros. Tamo muito louco, quebrando muito osso. Geral grita nas rimas, até fica tudo rouco. Corda no pescoço, nesse mundo porco. Pilantra de terno e gravata, aí tá tudo solto. O meu peito dói, vou tossindo ódio. Vou cuspindo ópio, vou subir no pódio. Consumindo óbvio, maconha tira órbita. Eu como se eu tivesse obesidade mórbida. Pode pá, vejo na quebra, vários se gaba. E nessa vários se acaba por necessidade sorte, tá? Ninguém firma ótica, hidropônico. O Jack Rasquervo, tô numa viagem cósmica, bunda hipnótica. Desce até o chão, chapa, chapa, chapa, dona com duas garrafas de vodka. Cheque a outra página, por favor, quem é o autor? Foi de Assis quem mandou, então vê se cala a boca, Magda. E aí, vacilão, não se escorrega nas palavras, que não chega pra cobrar e a cena fica trágica. Põe o verde, fogo na bargana. Gole de cachaça que a rua me chama. Skate no pé, cortando os carros. Que hoje eu tô boladão, pesadão e brisado. Boladão, pesadão e brisado. Boladão, pesadão e brisado. Skate no pé, cortando os carros. Que hoje eu tô boladão, pesadão e brisado. Situações típicas, as putas são cínicas. Educação endividada e muitas não mínimas. O ser humano age de forma sã e cítrica. Por sonhos que renderam só frustrações tímidas. As dores são físicas, as cores são míticas. Lisérgico no bang, minha levada é tão química. Skate no asfalto e um corrimão pra deslizar. Sangue frio é tudo que eu preciso pra me inspirar. Louco pra caralho, fim, me interne na clínica. Eu fiz outra vítima de excitação cíclica. Degustação indica e é pura educação crítica. É que as duas fodem juntas e as duas são híbridas.